Deixa 225, pode ficar próximo. Deixa 225, a linha decola dando zero, vento calmo. Decola. 5, contact now, 1260, backup 128, decimal 8. 1260, 1288, go 1865, good 8. Salvador, bom dia. Azul Alfa, Azul Alfa. Alfa Azul Alfa, prossiga. Azul Alfa, Azul Alfa, solicitando reboque do Pátio 3, posição 5 Lima, até a posição 3 do Pátio Principal. Autorizado, chame no término. Ok, autorizado, informar o término. 6-6-2-2-2. M 225, decolar 248, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, aquele abraço. Salvador, excelente dia, 6225, trouxe a passa 1200. 35, contato radar decolar, mantendo 360, sai da área, Borono. Borono, posso voar na proa de Elefa? Pós 2000, Elefa. Pós 2000, Elefa, obrigado. É 2-1-1, chame 2-5-1, alterna 2-8, decimal 3-5. Copio 1-2-5-1, alternando 2-8-3-5, 6-2-1-1. Correto. Boa, bom dia. Autorizado, Renave, voo 1649. 49, completa aproximação Renave, chame a torre Salvador, em 1198, decimal 95. 295, Salvador, bom dia, Gol no 649, nacional da 1 no 0. Bom dia, Gol no 649, pouso autorizado, pistão no 0, vento calmo, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, Gol no 649. 23. Autorizado. Sim, autorizado. Fundo 649, na sala 54, livre à direita, sala 121, decimal 9. Direito, sala 219, gol 649. CD5, chame Recife em 260-388. 11 Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, gol 649. Recife em 260, alternativa 28, decisão 8. 260, 228, obrigado, bom dia. Bom dia, azul alfa, formando término de reboque, posição por 3. Alfa, azul alfa, ciente, frequência livre. 3125, galeão autorizado, até 9687, nível 360. Curva direita, da El, Leda e Lume. Transponder 5557, controle Salvador 1208. Decola da El, Leda e Rubi. Aciona 5557 e 1208 controle. 3125, correto, em pronto. Chamarei. Patango Oscar, Hotel Kilo, Fortaleza autorizado, nível 210, decola sistema 0, primeira curva à esquerda na saída Momo, controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5542. Daqui eu decolo da pista 17. Gente, tá na 7, mantém curva esquerda na Momo. Só o pátio pra ver. Pátio 5, POB 04, acionamento e táxi, torre 118, decimal 95. Autorizado, chamei táxi. Chamarei táxi. Savan Tango Oscar Hotel Kilo, prossiga. Cruzado chama para o táxi. Autorizado o táxi, já parte principal, taxi para índia, ponto de espera da 011-18195, que negar 1014. Aqui 14, que é parte, obrigado, bom dia. Bom dia. A última jornada com 1014, direto para a Serra Vitor 366, com 2104. Porém, na prova do Serra Vitor 066, nós temos muitas informações, amigos. Nós poderíamos realmente manter a proa do 085. Iria por mais umas 22 milhas e depois voar para essa posição? Sim. Muito obrigado, obrigado. Proa 085. 3122, bom dia, 3125, ponto 00, pronto. Bom dia, TAM 3125, a linha decola da 10, vento 260 graus com 2 nós. Gente, a linha decola da 10, TAM 3125. Tinha entrado no 0 no 4, livre táxi, chame no ponto de espera. Confirma 4 a bordo. Até o quilo ali, mantenho no 7. Cinco, decolado aos 1-6, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Bom dia, controle, salva, 3, 125, contato radar na decolagem, subi, mantém o 340 após 2000 Leda. 2000 Leda, subindo por 360, 340. Eu vou autorizar a decolar pistão no 7, vento 280 graus com 2 nós. Fala, Salvador, bom dia, 1759, informação Foxtrot, portão 10, autorização Guarulhos. 1759, autorizado Guarulhos, 360, autorizado 10. Curva direita da El Leda Irume, corrigindo, da El Leda Motiva, transponder 5565, controle Salvador 208. 1759, Agol, transponderizado Guarulhos, 360, via pêndulo 10, decola da 10, da El Leda Motiva, transponder 5565 e o controle 208. Correto, a primeira curva é direita, estou pronto para chegar. Passou para a ponte de estacionamento, vamos no 7 não. Alô, Salvador Azul 5003, informação com a próxima. Que filme que chamou? Azul 5003. Azul 5003? Afirmo. Autorizado 5003, Guarulhos, apertura 10, nível 320. Curva direita, Dael Leda Mótica. Transponder 5560, controle Salvador 208. Você confirmou o transponder? 5560. Localizado, Guarulhos, meu 360, peso Luno 0, decolo no 0, da Eula e da Morte. Transponder 5560, controle 20, decimal 8, azul 5003. Azul 5003, cumprimento correto e pronto. Bom dia, passaria 2223, autorização para conquista, para o convite. Série 2223, Vitória da Conquista, 1806A, curva direita, Arbor 1, transmissão Elefa, transponder 5562, controle 1208. Estado 1-0, curva direita, Arbor Elefa, Arbor 1, Elefa, 5562, transponder 1208, controle. Correto, passaria 2223, chão pronto. Tamara. Descendo para 2500, o altímetro permanece no 0 no 4, chama fica com 0 no final do procedimento. Descendo na prova do 0 a visto 066, 2500, autorizado, com 1014, chama ali estabilizado na final, gol 2104. 366. Isso, é 366. Pegando 25, chame Recife em 25, 1, alterna 28, decimal 35. 1251, 1, 2, 8, 3, 5, esse é o TAN 3125. Por 945, a comunicação desse mantém o 050. Salvador, quando possível, coordenar para o centro de Fortaleza, para o Astro. Na posição final, pistão 0, gol 2104. 2104, sempre de aproximação Renato, chega 2 Salvador, em 1 na noite, decimal 95. 2 Salvador, 1895. Correto. Muito obrigado, até lá. Salvador, bom dia, gol 2104, aproximação final, pista 10. Gol 2104, pouso autorizado, pistão no 0, vento calmo, altímetro no 014. Eu pouso, pistão no 0, gol 2104. Bom, no 759, portão 10, autorizado, time TAC. Guarda no 759. Bom dia, eu vou 1649, autorização para Porto Seguro. A ciência da informação, Fox Trot. Bom, 1649, Porto Seguro autorizado, período 44, nível 360. Curva direita na Dael, linha seguro, controle Salvador, 1208, transponder 5571. Autorizado para Porto Seguro pela Terzulu 44, nível 360. Decola no perfil da Dael Leda, seguro, controle 208, transponder 5571, gol 1649. 1649, correto, time pronto. Vou chamar pronto para o 1649. Então, quilo, vou direto para Fortaleza. Direto para Fortaleza, graças. Dois 104, sol 29, livre à direita, chame sol 121, decimal 9. Sol 121, decimal 9, sala de início, sol 2104. Ataque São Sérgio 2223, no POB, tem 5 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Alterna POB? 58. Autorizado táxi, passaria do 2223 em frente, parte principal, Taxi Índia, ponto de espera da 901, 1895, que é legal, 1014. Isso, depois dela foi certo. Gol 2104. Tá bom. Samarante, solo, passarelo 2223. Prossiga. Devido a gente fez o cálculo agora, devido ao peso da aeronave, a gente não vai conseguir cumprir o gradiente vertical da subida. A gente cumpre o gradiente mínimo. E obrigado. Voo 2104, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 2104. Era pronto, passarelo 2223, bom dia, Torre. Bom dia, passarelo 2223, a linha decola da 1-0, vento variável com 2-9. Linha decola Celfilo, chama em Recife 2085, alterna 2545. 2085, 2545. Tô passarelo. Controle, passarelo 2223, decolou. Passarelo 2223, contato radar. Decolagem suba via Arbor 1, para 180. Via Arbor 1180, tá livre das restrições, passarelo? Via Arbor 1, para 180. Ciente, ele não consegue cumprir o perfil alto, o passarelo. Ciente, mas tem um interior. Via Azul 2704, essa informação Fox, quando possível autorização Recife. Azul 2704, autorizado Recife, estadores 17, nível 350. Curva esquerda na Saga Fuca, Jamaracaju. Transponder 5570, controle Salvador 1208. No 7, 350 nível com curva esquerda na Cuca Aracaju. 5570 é o transponder e 208 controle, 2704. Correto, sim, pronto, te pego. Tranquilo, obrigado. O Gol 759 para o táxi com 178 a bordo, 4h30, alterna Campinas. Autorizado, táxi, você bate o link, falta sem a ponta de espera da pista 10, torre 1895, Senegal 0-4. Bate a Índia, ponte espera de 295, ajuste no 0-4, Gol 759. Você tem um desvio da esquerda? Afirmativo, eu tenho uma formação grande à minha direita, já estou aprovando 3 em avenida da presença. Passareto solicita manter proa 240 por 20 milhas para manter, evitar formações. Autorizado, desvio, passareto 2223. Autorizado, 2223. Salvador, bom dia, Gomes 759, pode esperar da 1-0 pronto. Bom dia, Gomes 759, linha decola da 1-0, vento calmo. A linha aí decola da 1-0, Gomes 759. Posicionamento, Gomes 649, está no 06. Autorizado, Chincate. Chincate. Passou 366425. Voo 9485, completa final, chame a torre, Salvador 11895. 295, bom trabalho. Voo 1955, está autorizado o final do RNAV, desça para 2500 pés, o ajuste no 014, informe estabilizado. Salvador, muito bom dia, Gol 9485. Bom dia, 1-0-8. 6-0-8, controle Salvador, bom dia, voo na 759, na El Motiva. Voo 759, bom dia, sem contato radar, suba para o nível 360, na proa de Lida. Lida, 360, sem exceções, voo 759, obrigado. Autorizado, 1-0, vento calmo. Autorizado, pouso na 1-0, vento calmo, 9485. Autorizado, táxi, até o ponto de espera do 90, torre Salvador no 9395, ajustou o time 1014. 40 milhas, passarei 2223, está autorizado desvio, suba inicialmente para o nível 140. 40, passarei. Tira Gol 2199, acione a identificação. Esse aí, restrição nível 150. O ajuste 10 no patrão. 14, vou. Temos um tráfego na sua posição de 12 horas, 54 milhas, com rumo sudoeste, subindo até o nível 140. É um Alfa Tango 72 da Passarela. Do Reinaldo, Xemetu e Salvador, 118, decimal 95. Bom dia, Gol 7. Controle Gol 759, desvia à direita, fim de visitar a formação próxima à Leda, proa 215, aproximada, 40 milhas. Autorizado, viu o Gol na 759. 759. 5, Salvador, bom dia, Gol 9485, livrou a ficha também. Gol 9045, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Se estiver direto na proa. Se portar Alfa, cara. Bom dia, senhor. É o Mike Yankee Oscar, solicitando autorização de reboque, área remota 13 para o finger de número 7. Tem aqui, Oscar, confirme de onde para onde? Da área remota, pátio 1, posição 13, para o finger de número 7, pátio 1. Gente, Mike, aqui, Oscar, com autorizado início de posto no tempo. Será feito, obrigado, senhor. O Gol 2199, esse mantém o nível 150, aguarde a ultrapassagem do tráfego na sua posição de 12 horas. Esse vai mais para o Gol 199. Passarei do 2223, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 25 milhas com rumo oposto, mantendo o nível 150, é um Boeing 737-800 da Gol. Gol 1759, chama agora Recife na frequência 125.1 e alterna 128.35. 251, 2235, bom dia, obrigado, Gol 759.